do leste. Daí a Reproduções Favela, preto a pique CH. Veja só. E aí eu, cidade Tiradentes, pra São Mateus, trombar meus parceiros do The Menos Crime, pra nós ir numa responsa. Desci do setor G pra Avenida Metalúrgico pra pegar o bonde. Souza Ramos, Hague Bishop, mó trânsito, tudo parado. Já imaginei. Tem uma blitz aí na frente. Vamos que vamos. Foi fato. A locomotiva não pode parar. Na Hague Bishop, próxima 49, esquina com a André de Almeida, eu desci do ônibus. Continuei minha caminhada, tava garoando muito nesse dia. Eu continuei, pá, mas no pinote. De repente veio um negrute em minha direção. No pinote, na mesma calçada, de contra um amigo. Ô preto, mas peraí, ele virou logo a primeira esquina, à direita. Mas antes ele deixou cair uma touca. Mas nem ligou, continuou. A hora que eu cheguei na esquina, olhei pra me dar um salve que caiu a touca. O negrute, ligeiro pra caralho, já tinha sumido na neblina. Firmeza, catei a touca, coloquei na cabeça, continuei correndo, continuei na minha caminhada. Vamos que vamos, que a locomotiva não pode parar. Logo de repente, me aparece um gol terceira geração. Os caras param, me enquadram. Eu tiro a touca rapidinho, qual que é a fita, meu tio? Ô, pera aí, quebrada, pera aí, mano. É o Preto Aplique, parça. E aí, Preto Aplique, salve. Salve, quebrada. Quase que eu fui nessa, de touca, ó, tu, tá na esquina.